Para além das aparições, são os primeiros sons do Grande Delta de sexta-feira. Cá estamos na companhia das Ivy e o álbum In the Absence of Angels. Dois temas para o início de hoje: Israel e a velhinha Wish e Woods. Das Ivy no álbum Absence, aliás, In the Absence of Angels, o início do Grande Delta. Lost from the bomb, shit got drastic. I freaking claim more, no need to calça. Wick, wick, wick, whack, whack. Boas-vindas e boa tarde também à edição de sexta-feira até às 19 nas antenas da X para o Grande Delta, como sabem, hoje ocupado a partir das 17 e até às 19 com o desfile da Lista Negra que volta. Sons do início do Jean Clark, Abuse. O 97 chama-se Whiplash, por enquanto o single She's a Star, os James. When you turn to go. Delta Yola Tango, Fog Over Frisco. XFM Sintonias Lisboa 91.6, Porto 105.8. Boa tarde, continuo na companhia do Grande Delta. É sexta-feira, a tarefa é o desfile da lista negra. Arrancamos para já com o Bloco A. Yeah.

Yeah. stars. Várias as vossas referências nos postais que habitualmente recebemos para o álbum Bring It Down dos Mad Rose, portanto é por isso mesmo que acontece este caso especial no Blog Banda Negra, dois temas para os Mad Rose, o que já ouviram Show It Sweet e também o que antigamente era habitual Swim. Hey man. mais recordações no blog Beza Negro, quando nos pode quando for recordação para o Killing Joke, A New Day. Grande Delta, Bloco B, é a lista negra no seu lado de recordações. Temple of love, shine like thunder. In the temple of love, Temple of Love, Sisters of Mercy, com a colaboração vocal de Ofra Haas, uma gravação de 92 e...